no meio do deserto, sem amigos, sem teto. Ela anda e vai, vai, vai, com um bocado de pão e um odre de água. Ela anda e vai, vai, vai, sem ter pra onde ir e nem onde ficar. Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar. Era assim que a Gá e o seu filho Ismael caminhavam errantes sob o olhar do céu. Andaram muitos dias em meio ao calor, comeram todo pão e a água acabou. Não tinham mais sustento para os alimentar. Parecia o fim que estava. Você irá viver. Hora que eu te ouço, ouço e